o lado social, humano, de ajudar as pessoas, o lado, né? Pai, eu não sei. eu posso ajudar. Eu vou contar uma experiência dentro de casa, não da minha casa propriamente, mas da família. Meu cunhado é médico e eu acompanhei desde a formatura dele. É um sacrifício do caralho mesmo, assim. Não tem noção do quanto é difícil. Realmente é bem remunerado, mas é uma remuneração realmente que exige um esforço que você tem que ter a condição de parar pra fazer aquilo ali, pra estudar. Geralmente você não consegue trabalhar e estudar, você tem que ter uma condição para bancar livros caros, cursos caros, videoaulas caras, e é muito complicado. Você vai fazer residência muitas vezes num lugar longe, passa 4, 5 anos fazendo residência, trabalhando em tempo integral, 24 horas, folga 48, 24 horas, folga 48, é bem desgastante mesmo, do ponto de vista do esforço, né? A remuneração realmente com o tempo, uns 10 anos de estudo e formação, você consegue ter uma granazinha, mas é muito complicado. Acho que pela preguiça eu não seria médico. Então a gente pode tirar pela conclusão de que eu não seria médico porque eu tenho medo, o André não porque ele é preguiçoso. Nessa linha. Nessa linha. Eu acho também, depois disso tudo que o André falou... Tem a questão também dos horários, né? Geralmente horário de trabalho no hospital, tem muita questão de plantão, você trabalha final de semana, trabalha... Oi. Você com a pessoa mais... entende mais dessas informações mais atualizadas, será que a categoria de médico não está muito ainda com esse pensamento, o status, ela não é um falso status não que se instalou, porque eu conheço muito médico, assim, com doutorado, que tá trabalhando até 8 horas, 9 horas da noite. Então, falou, o André também, eu acho que a questão, fazer fortuna com medicina hoje em dia não é tão fácil, cara, como era antes, né? Cara, eu realmente não conheço muito da profissão, assim, depois que a pessoa começa a exercer. O que eu acho, mas é outra questão bem extensa, e a gente pode tirar outro dia para discutir mais a fundo, que eu sempre falo que aqui no Brasil, a gente com 17 anos tem que tomar uma decisão que pode afetar, aliás, afeta o resto da nossa vida, que é você escolher a profissão que você vai fazer vestibular. Então imagine isso, com 17 anos eu não sabia nada da vida e tinha que tomar uma decisão ali para a prova que eu vou fazer no final do ano, e aquela prova ali, se eu passar, eu já vou começar a estudar para uma profissão. Sempre com 17 anos a gente não sabe... nada da vida, né? E em outros países, por exemplo, primeiro você estuda, você faz a prova, né? Tem uma espécie de vestibular, e você estuda, faz aquela prova para passar para uma determinada faculdade, né? Tem as faculdades melhores, então você procura ter uma nota melhor para entrar naquela universidade melhor. Então você vai fazendo inicialmente as cadeiras mais genéricas, né? E depois, né, nos semestres mais adiante, você vai afunilando e vai escolhendo as áreas que você tem mais afinidade. E mais para o fim você escolhe realmente a profissão que você quer. Então eu acho, de repente, a maneira mais adequada, porque quantos casos que a gente não escuta falar de uma pessoa que passou para o... O André é um exemplo, né? Que passou para uma faculdade, começou a fazer, mas logo em seguida, não é isso que eu quero. E mudou, foi fazer outra, né? Então começou fazendo o quê, André? A história. História? Uhum. História. Então, e o André... Foi pra pior, né? Foi pra pior. Não, não vou falar isso não. Eu ia lembrar a história lá da tua vizinha, mas não sei se você quer contar, quer compartilhar aí com a gente. Quando você passou... Não, fala aí quando você passou no vestibular. Lembra que passou no vestibular, chegou lá no interior, todo feliz. Isso acho que tem que cortar, não sei se vale a pena ir pro ar, não. Aí quando o André chegou, a mãe dele todo contente. Oh, tá aqui meu filho, careca, tinha todo careca lá, o pessoal tinha raspado o cabelo, passou no vestibular. Aí o André todo... Como dia aqui no Ceará, todo pavo, né? Todo cheio de pé. E aí a vizinha, ai, que legal, foi mesmo. Passou pra quê? Aí o André falou, todo orgulhoso, né? Passei pra história, não sei. Aí a vizinha olhou assim, aquele sorriso amarelo. Mas depois faz outra, né? Uau! Eu já ouvi muito aquela história de que, tu passou, foi mesmo, pra quê? Música. A gente tem que fazer o que gosta. Toda vez que eu entro no elevador, que tem um assessorista, eu fico encarando o cara. Eu acho que ele... eu tenho problemas, cara. Pra falar a verdade... Ainda existem? Existe, cara. Em Fortaleza tem demais.

para a faculdade de medicina, na UFC mesmo, para a gente ter uma aula com o otorrino, onde ele mostrava o funcionamento das pregas vocais e tudo mais, não sei o quê. Aí teve um primeiro momento, isso no, acho que no terceiro mês de faculdade, eu não conhecia ninguém, eu era muito calado, não conhecia ninguém, não conversava com ninguém e tal. Aí o professor primeiro levou a gente para um auditório, onde ele mostrou alguns vídeos, até aí tudo bem. Aí ele pediu para todo mundo se levantar e vamos seguir aqui para um ambulatório, onde a gente vai mexer no corpo de uma pessoa, para conhecer. Todo mundo entrou na sala e eu saí de fininho e fui para casa, porque eu tenho medo, realmente. Mas eu entendo isso aí. Meu pai, acho que tem esse trem também. Agora diz. Não, só pra relatar. Eu fui tirar, fui fazer um exame, e aí enquanto ele passava o efeito da sedação lá e tudo, aí no braço dele vazou, começou a sair duas gotinhas de sangue, eu percebi que a mão dele tremia, né? Assim, é algo que é inexplicável. Você tem... Pronto. Eu tenho uma experiência com sangue, hein? Posso contar? Não. Acho que o André participou dessa experiência. Assim, nesse momento traumatizante da minha vida. Vocês são amigos de sangue. Com certeza. Teve um momento em Acopiara, né? No interior. De sangue de sunga. No sertão do Ceará. Não sei se você lembra, tinha um tempo que era moda andar de patins. Ixi, mano. Começou aquela moda, chegaram aqueles patins, chamava os inline, né? Tinha as quatro rodinhas seguidas. A história do Rubem Júnior eu conheço. Não, tem também, essa aí, mas nessa não. E aí a gente foi descer lá, danadão, e foi descer uma ladeira e tinha duas formas de frear com patins. Uma era simplesmente levantar o pé e frear com um freio que tinha no calcanhar, mas só que isso era para iniciantes, né? E tinha uma forma profissional, que era você colocar o pé de lado e arrastar as quatro rodinhas e frear. Não sei se vocês conseguiram visualizar. Uhum. E aí, desci na ladeira, fui tentar fazer isso numa calçada, coloquei o patins de lado, freiei, só que em determinado momento eu girei e fiquei descendo a ladeira de costas. Maravilha. E aí eu fiquei desesperado, porque imagina, se desse em alta velocidade, não sabia o que é que estava vindo por trás, como o Elinho falou, né? Por trás é sempre perigoso. E aí eu, por instinto, eu peguei, joguei minha mão pro lado para segurar no muro, assim, a meia altura que tinha do meu lado, e no muro tinha aqueles pregos, que chama de prega, pega ladrão, né? E aí vocês podem imaginar, né? Interessante. Foi sangue pra todo lado. E aí hoje na minha mão direita eu não posso mais hoje assaltar nenhum banco, porque a minha impressão digital ela é bem marcante, né? Ou bem marcada. Será que não é por isso que tu não sabe desenhar? Pode ser. Olha aí. Por isso que tu não se identifica. Rapaz, tu devia se identificar com o Tommy Iommi lá, o guitarrista do Black Sabbath, né? Tu disse que ele não sabe tocar, mas... Mas então, as pontinhas do dedo ele não tem, né? Não, mas o meu foi na... Como é que chama? As digitais. No todo o dedo, não foi na pontinha. Não cortei nenhum pedaço do dedo. E eu sei tocar, eu tô na Tony Iommi, não. É outro problema que eu posso considerar. É médico legista, cara. Por quê? Eu tenho um amor assim incondicional por criança. Não sei porque tem tanto sobrinho. E sempre gostei muito de criança, trabalhei com criança, já ensinei muito criança. Então eu fico imaginando. Eu fico imaginando, cara, essas pessoas, assim, eu, uma pessoa com esse laço, tendo que, tipo, necropsiar uma criança ou. Tem vários tipos de médicos legistas, né? Mas tem o perito, eu coloco tudo numa baia só. Então, presenciar uma cena de um criminal que uma criança sofreu algum tipo de agressão, sabe? Pra mim, isso me causa, só a imagem já me causa uma agonia, um desespero. Agora, eu não sei até que ponto, assim, eu tenho um amigo que ele era aquele cara que tirava foto, sabe? Ele era da civil, ele disse: Cristiano, eu larguei, porque aquilo me desumanizou tanto que eu tive que pedir pra sair. Ele mudou lá do setor lá dele, ele saiu dessa... E eu não consigo, cara, é um negócio que até te falar não me deixa bem. É legista. Deve ser foda, se eu já tenho medo de... Ah, o Elinho nem se fala, se eu, né? Se eu já tenho medo de consultar, imagina de ser legista. Não, mas o cara pode não ter mais sangue, ou o sangue não tá mais à vista nesse caso, né? Não, mas o negócio é as lombrigas também, tudo que as pessoas se acostumam com isso? É. Sim. Sim, né? Uhum. No caso, Elinho, aí você. Teu problema aparentemente é com sangue, né? Então nesse caso aí, Você conseguiria? Não, com sangue, com miolo, com... Ah, abril, pra mim tá foda. Aí não dá certo, não. Na faculdade de medicina não passaria nem da dissecação do... Ou é dissecamento, não sei. Do sapinho lá, né? As pessoas que estão ali de quando tem alguma cena, né, de crime, tem uma pessoa morta, eles param, né, pra ver. Tem gente que para o carro, no ônibus, se levanta, fica botando a janela, a cabeça pra fora da janela. Tem um pavor de gente assim. Eu nunca tive... Pois é. Eu não tenho essa fixação. Eu fico buzinando, assim, histericamente, pra pessoa não parar, pra ela sair dali pra passar. Eu não olho de jeito nenhum. Se tiver alguém, algum acidente, assim, eu não olho. Eu sou tipo o covarde da história. Teve outro... Eu era bem mais novo, adolescente. Teve outro dia que eu ia voltando pra casa com um amigo meu, Ricardo. Aí, quando a gente tava voltando ali de trás lá de casa, um cara bêbado numa moto se desequilibrou, caiu, se tacou na parede da usina ali, que é atrás lá de casa. Aí o Ricardo correu, disse: "Ei, vamos ajudar, vamos ajudar." E eu fiquei parado, estático, com medo de chegar lá. Não dá, e tá alguma coisa aberta e tá entendendo? Pois é, eu não consigo entender. Tem um pessoal que é meio escatológico mesmo. Gosta de ver essas coisas, tanto de acidente, quanto também esses programas. Não sei por que é que faz tanto sucesso esses programas de policiais na TV, que passa só desgraça. Acho que esses programas acabam ajudando, né, Cid? E tem pessoas também que, além disso, faz questão de utilizar as redes sociais, compartilha cada coisa que... Assim, eu não faço questão de ver. Então, não entendo. Pessoal que só fica compartilhando essas coisas... Então, uma curiosidade, eu não sei se é só nos jornais locais, provavelmente não, deve ter uma questão nacional. Os jornais locais, pelo menos, eles têm um acordo para não divulgar suicídio, divulgar suicídio. No máximo, na situação da notícia, você diz o motivo, mas não propagar aquilo ali. E o motivo que... quando tomaram essa decisão, é exatamente esse, né, de não ser um motivo de incentivador, porque haviam alguns estudos que comprovavam o aumento de suicídios em períodos em que havia notícias de suicídio, uma coisa nessa linha. Eu acho que é só nacional. Pela lógica, aumentam os assaltos quanto se dão notícia de muitos assaltos. Não, mas esse questão do assalto aí, eu ia falar justamente isso. Porque eu acho que não é adequado, não sei se tem algum acordo também, André, tu pode falar aí. Com relação a assaltos, eu vi que o pessoal não está mais divulgando o valor que foi roubado, que isso aí estimula, entendeu? Ah, essa quadrilha aqui foi roubada, essa quadrilha aqui assaltou um banco, levou 500 mil reais e não tem nenhuma pista dos assaltantes. Eu não conheço um acordo em relação a isso, mas vai de veículo para veículo e de notícia para notícia, né? Muitas vezes acontece da personalidade ser alguém ligado a alguém do emissor ou do jornal ou do meio de comunicação, e a família liga: olha, a gente pede para que você não divulgue o nome ou não divulgue o detalhe. A notícia não vai deixar de ser dada, pelo menos no jornal do trabalho, mas muitas vezes há um cuidado em relação a isso. Imagino eu que não precisa ser amigo ou próximo. Mas eu estou falando com relação à questão do valor, entendeu? Não divulgar o valor. Como eu estou dizendo... Ele roubou um banco do Brasil, por exemplo. Roubou um banco... Do Banco do Brasil, não. Banco público. E A instituição que não divulga o valor. É a instituição. Mas se divulgar, o veículo... Que pede para não problema. Divulgar, né? O veículo divulga, não tem problema. Não, às vezes eles não dizem o valor. Eu fiz uma matéria sobre... Eu viajei pelo interior para falar sobre os bancos que foram explodidos, né? O título da matéria... Procure aí no Google a vida de quem ficou sem banco, né? A vida dos sem banco, uma coisa assim. E eu fui no interior e realmente consegui falar com as pessoas, com gerentes, com muitas vezes em off e tudo, mas eles não dizem o valor. Realmente tem uma orientação para não divulgar. Nessa linha aí, de incentivar, de é lucrativo, vamos fazer, dá certo, tá vendo? Vou falar duas profissões aqui que eu não faria, mas não tem problema, não é por preconceito não. A primeira é testador de preservativo masculino. É porque na verdade você não testa em si próprio, também não é em outro. Como assim? Mas... Como é que funciona? Explique. Não, por favor, não explique. Tá bom, mas Uma que eu não faria por Mas é tipo assim, é inaptidão também técnica, igual a minha, ser desenhista? Não, mas agora eu quis saber como é, que funciona, como é o teste. É com melancia, melão. Eu vou botar no mute aqui, e aí quando vocês terminarem, vocês me chamam, viu? Não, ficam várias coisas protuberantes. Como fálicas. Como obelisco na Argentina. Bom. E uma pessoa, nas minhas pesquisas, geralmente mulher, coloca o preservativo, né, para testar, assim, ver se não tem vazamento, ver se tá com a... como é que chama? Tá bem... Eu me recuso. Vamos lá, próximo. Pois é, não, mas é só um aperitivo. Na verdade, eu queria dizer que eu não seria mergulhador de campo de golfe. Eu não seria mergulhador de mergulhador de campo de golfe? É, porque ele pega as bolinhas que ficam no fundo daqueles... Ah, o nome dessa profissão é mergulhador? Mergulhador de campo de golfe. Mas assim, qualquer coisa de mergulhar, eu não seria bom. Eu já percebi que eu tenho um pouco de fobia dessa coisa de não poder respirar pelo nariz ou ter que respirar de uma forma que não é o natural. Artificial, né? Artificial. Eu realmente, por uma questão de... Eu também tenho. Não sei se é fobia, não, mas é uma limitação que eu realmente não gostaria de ser. Mergulhador de campo de golfe, especificamente. Ficar pegando em bolas, né, lá embaixo. Meu irmão. É muito adequado, não. Bolas pra frente. Bola pra frente. Mas esse aqui é legal. É dormidor profissional. É o cara que testa os colchões e travesseiros. Esse aí é bacana, né? Ah, esse aí eu queria muito. Eu queria muito. Não, esse aí eu não queria. Não queria. Acho que eu não queria. Não, acho que em 5 minutos eu levantava e falei, cara, e agora? Tem o que pra fazer? Tem outro colchão ali pra testar. Aí, beleza, ia lá testar, e agora? Fala o quê? Você, né, nunca. Essa daí também é aptidão igual de desenho. Você também não tem aptidão pra isso, porque tu também não dorme. Mas eu tenho muita aptidão pra isso. É um talento inato, né? É, eu sou. Nasci pra fazer isso. Cara, o Elin, à noite, ele é super bem-humorado. Mas vocês precisam ver esse cara. Não entendo mal, viu? Mas ele quando acorda. Ninguém entende. Ele o quê? Quando acorda. Ninguém iria entender mal se ele tivesse falado. Cara. É, exatamente. Eu falei logo pra não ficar mal entendido, né? Mas o Elin, quando acorda, é um mau humor que eu vou falar. Mas o que me dá raiva é que o Sidney acorda... Sidney acorda às 6 horas da manhã de domingo, bicho. Como é que uma pessoa dessa pode ser feliz acordando 6 horas da manhã dia de domingo? Vai bater nas portas dos outros, até chama de Jeová, assim. É, aí tipo, ele fica enchendo... Ele ficava enchendo, sabe, quando a gente morava junto? Até acordarem, aí tipo... E ele fica feliz acordando cedo e eu não... Meu humor é péssimo quando eu acordo. Cara, eu tenho esse problema mesmo. Minha esposa reclama também. Eu acordo cedo e aí... Quando eu era criança, eu evitava de dormir na casa de um colega, porque eu acordava muito cedo, o colega ficava dormindo, eu ficava lá, tipo, lá no quarto, sem ter nada pra fazer, não tinha smartphone naquela época, eu ficava olhando pro teto e aquilo era uma tortura pra mim, tinha que esperar o amigo acordar. Imagina. E aí depois eu perdi essa besteira e fico perturbando os amigos pra acordar logo. É. Agora essa daqui também vocês iriam gostar. Design de sutiãs. Por quê? Porque você tem que testar com modelos reais, porque tem que fazer os ajustes de acordo com a estrutura corporal dos seres humanos femininos. Costureiro. Geralmente quem faz estilismo e moda, né? É tipo fotógrafo. Cara, essas profissões, fotógrafo, estilista, músico. É tudo alternativo. Tudo coisado. Mas, pronto? Posso falar mais? Eu pergunto, pronto. Eu vou falar aqui 10 profissões do futuro. O André tá... 10 profissões ele vai falar agora. O André tá querendo compensar a falta de planejamento com uma página no Google que ele achou. Quer falar 20. É porque eu já fiz alguns conteúdos assim. Aí, olha aí a qualidade do editorial cearense. Eu já fiz aqui uma matéria seguinte, as 20 profissões do futuro. 20 cara, agora? Não, mas eu vou falar só 10. Porque do futuro aumentou mais 10. Isso foi há um ano atrás. Pera, e futuro é um ano atrás? Ah, a profissão, as matérias foi há um ano atrás, foi no dia 23/9/2013. E foi, assim, muito, muito, assim, teve muitas curtidas, tweetadas e são referencial importante. E foi assim, super, foi a mais lida do jornal no dia, viu? Era uma segunda-feira, foi a matéria mais lida do... Diga aí. Fui eu que organizei, as informações foram pesquisadas. Ah, olha aí, totalmente idônea, né, sem interesse. Foi a mais lida, foi a mais curtida, mas... e foi eu que fiz. Do blog do Lindomar. Isso. É, vou citar aqui 10, tá bom? Administrador de morte digital. Isso aqui é mórbido, cara. Isso é aquele cara que cria, administra e elimina dados após a morte de alguém. As pessoas vão partir, né? Ah, mas elas deixaram um perfil no Facebook. No Twitter. Eu tenho vários amigos fúnebres no Facebook, por exemplo. Outro dia eu tava dando um limpa, naquele dia lá que o Cris até comentou, Cris. Sim. Aí eu vi, vixe, esse aqui morreu. Aí apaguei, vixe, esse aqui também morreu. Aí apaguei. Tinha vários amigos. Mas a alma virtual dele, pensei, a alma virtual dele continua rondando na internet. Ainda precisa de alguém que consiga recuperar senhas, obviamente, de uma forma, do ponto de vista de código, né? Não vai ter que precisar fazer uma mesa redonda ou algo do tipo. E vai administrar, criar outro aqui que eu acho legal. Esse aqui é muito legal. Caraca, tá quase um coral esse aqui, aí. Esse aqui é a cara do Elinho. Agente de memes. Mamilos! Assim como agente de celebridades, esse profissional representará personalidades que se tornem memes na internet. Deu pra entender? É um agente de memes. Só relembrando antes da gente começar a falar mal dessa matéria, foi tu que fez? Não, saiu lá no jornal. Ah, tá. Essa matéria não é de brincadeira, não. Tipo, realmente acreditam que vai ter um agente de meme daqui a 10 anos? Não, eu acredito não. Vão ter. Deixa eu dizer aqui, ó. Condutor de drones. Há um ano atrás, não era uma realidade, possível. Mas isso é bem mais possível do que um agente dos mamilos. Agente dos mamilos é foda. Não, agente do bode gritando. Sabe qual é a profissão que eu acho que devia entrar na mesma categoria de ascensorista? Cara, frentista. Eu não sei, eu vou entrar nessa polêmica aqui. Mas eu acho que já tem meios mais automáticos de você conseguir abastecer o seu próprio carro. Não sei. Já sei pra quê. Só pra dizer que foi ao... Cara, foi, mudou minha vida. Mudou. É separado antes e depois. Quando tiver o carro elétrico. Não, é porque sempre que eu chego, não sei, pode ser também só o posto onde eu sempre abasteço. Cara, eu chego, desligo o carro, fico observando. Se eu não buzinar, não vai ninguém me atender. É o posto que você abastece. O problema é. Contigo. Ei, Sidney, deixa eu só te falar uma coisa interessante. Antes de começar, sei lá, duas horas atrás, eu dei uma pesquisada rápida em inglês, né? Os piores empregos do mundo. Eu dei uma pesquisada aqui em inglês, não, que o meu inglês é britânico. É mais interessante. Olha aí, pô. Eu apertei o search, depois deu um F5. Fui no Google Translator. Não, mas é interessante, bateu justamente nesse que tu tá falando, foi uma das piores profissões, cara, apareceu lá, agente de frentista. O frentista foi eleito lá como, né, tá entre as 10 piores profissões no mundo. Cara, não é nem que a profissão seja pior, eu acho que... A remuneração, isso que é muito baixo, você respira gasolina ali, aquilo é muito ruim, prejudicial a saúde pra caramba. E eu acho que gases, no Brasil, é altamente perigoso, né, que o cara fica com dinheiro vivo ali... Não, mas tem gente que trabalha fazendo tinta, também cheira muita coisa tóxica. Tem vários agrotóxicos, quem trabalha no agronegócio. Tem muita profissão de risco, é por isso que tem o que não resolve, mas ameniza, né, a questão da... EPI? É, tem os equipamentos de proteção. Tu já viu algum frentista com EPI? Mas tem... Não, EPI, eu não sei se é obrigatório. Não sei se é obrigatório e não sei se é uma demanda da categoria, né? Também é isso também. O que é um EPI para um frentista? Uma arma ou o que é? Primeiramente, o EPI, para quem não sabe, é equipamento de proteção individual, mas nesse caso aí dos gases que a gente está falando, tem que ter no mínimo alguma máscara, de preferência aquelas máscaras com um filtro, né? Com filtro. Ou eu já tô luva vendo. Também para não pingar. Eu já tô vendo alguns frentistas usar, mas é muito difícil usar aqui no nosso estado. Eu acho que o problema é o posto que eu abasteço mesmo. muito quente, a pessoa não aguenta não ficar com aquela máscara não. É, mas aí tá aquela coisa, né? Fica entre o, isso, o conforto é. E a saúde, né? Saúde. É complicado, né? É que eu fui mais também, é que eu pensei, também não é pelo lado tão ruim não. É uma profissão, de repente, até interessante, tem gente que gosta, mas eu acho profissão de doido que é de juiz de futebol. Eu acho que realmente só pra quem gosta, porque no Brasil, pelo menos, a profissão ela não é regularizada, ou seja, a pessoa que é juiz de futebol, ela não é só juiz de futebol. Então, no dia a dia, ela é igual músico, tem uma profissão de verdade, né? Então, e aí o salário é baixíssimo, você tem que se preparar, uma preparação pífia, que é os treinamentos que a CBF dá, e tem que ter o preparo físico, tem que estar lá adequado, e aí você entra num ambiente de trabalho em que o pré-requisito é que todo mundo vai chamar você de ladrão e vai xingar você. E se você não fizer, não é uma merda. Se você fizer, tiver algum pequeno erro, e aí você vai começar a xingar a sua mãe e querer a sua cabeça, e de repente você pode levar até uma agressão no seu ambiente de trabalho. Então, assim, realmente é pra quem nasceu pra isso, quem gosta, porque eu não me vejo fazendo isso, né? Admiro quem tem essa vocação. Eu acho que esse ponto de vista é válido, mas... Claro que é válido, é o meu. Mas você tá tendo uma visão de fora e que ela não é definitiva. O que é que eu imagino sendo juiz? O cara passa algum tempo estudando, né? Algum tempo se preparando, algum tempo vendo muito conteúdo relativo à questão de arbitragem, de disciplina, de posicionamento, de postura, e esse estudo, o treinamento excessivo e tal. Isso acho, o cara não deve sofrer muito não, viu? Imagino que o juiz não deve sofrer muito não. Talvez se tiver agressões fora, né? Errou o lance. Com certeza tem. Errou o lance, você é a pior pessoa do mundo. Depende do árbitro, né? Também imagina uma partida de futebol lá. Um jacaracuzinho. Aqui no Brasil, qualquer árbitro, você teve um erro, você é defenestrado em toda a mídia. Outro dia você não presta, você é ladrão. Vocês viram o caso daquela. Acho que era, não sei se era juiz ou era bandeirinha. Que ela nem lembro se foi um erro mesmo, mas digamos que ela tem errado. Algum dirigente de alguns clubes aí, porque foi contra o clube dele, simplesmente foram altamente machistas, esculhambaram, disseram que ela tinha que usar pra Playboy, porque era bonita, e assim, o que tem a ver uma coisa com a outra, né? É um futebol como um todo, ainda é um esporte muito machista, muito preconceituoso em todos os sentidos, né? Aí, tipo, acho que talvez seja até o menor deles, o menor dos problemas, seja o menor dos preconceitos, seja realmente o machismo. Porque aí preconceito contra a sexualidade é bem maior. Hoje em dia ninguém nem toca nesse tipo de assunto no futebol. Futebol só tem um preconceito. Só se fala em racismo. Só se fala em combater racismo, mas não. Tipo, ninguém fala pra. Ninguém defende o Richarlison. O futebol, ele só tem um preconceito, que é o quê? Aquilo que é contra o meu time. E isso eu chamo fanatismo. Então, se forem racistas contra o meu time, é racismo. Se for contra outro, então não é. Se o meu time tiver um gay, ok. Se não, entendeu? Tudo depende. Se o juiz errar pro meu time, tá beleza, tá tranquilo. Se o time errar contra o meu time, esse cara é ladrão, é safado, errou, entendeu? Então acho que a questão do futebol, ele acho que nunca vai mudar, não tem como mudar. Realmente é paixão. Mas, então... mas que não justifica, né? Não, justifica. Explica, é válido, sabe? Explica. É válido a análise aí, mas eu acho assim, tem muitos exemplos fora do Brasil, e aí você diz, mas não é no Brasil. Sim, mas agora quando você tem um exemplo, você pode seguir. Na Europa, só você botar no YouTube, você encontra em várias situações do cara sofreu uma falta, a falta ser marcada, e o cara chegar lá e dizer, olha, não foi falta. Eu caí porque eu desequilibrei. Entendeu? Assim, é um exemplo bobo de play, honestidade, né? De fair play, que pode servir de exemplo para a torcida, né? Essa coisa de entrar com faixa, eu acho, todo mundo pode, você pode achar que é algo banal, que não tem efeito, tem efeito sim. A mensagem imagética, ela é muito forte. Então, eu acho que tem realmente que combater. Obviamente que você não pode, na minha opinião, pegar um como exemplo e deixar correr solto o restante, como aconteceu com essa menina do Grêmio, que eu acho que ela foi completamente infeliz, mas se você botar a câmera em várias pessoas que estavam do lado dela, também deveria ser processado, também deveria entrar na justiça. Ela estava no foco. O importante é que ela foi exemplo, é importante ela ter sido exemplo, porque dá um certo temor. Opa, peraí, tudo bem, no interior eu sou machista, tudo, mas eu tenho que, eu tô em sociedade, então a sociedade tá mudando, eu tenho que me adaptar a ela. Agora não pode ficar só nela, né? Se ficar só nela, aí assim, foi uma injustiça que foi feita. Outra coisa que é questão, essa questão de fair play no Brasil, eu acho também uma coisa totalmente que ficou distorcida, porque o fair play é o que é? Como, por exemplo, o cara caiu no chão e o outro time devolve a bola. Aqui no Brasil, o cara cai no chão, se o outro time não devolver, o outro time acusa o outro que não teve o fair play e aí começa a confusão. Ou seja, o fair play aqui no campeonato brasileiro, no futebol brasileiro, é de mentira. É verdade. Eu vi um aqui que eu acho que cabe bem pra ele, já que eu gostaria de... André, continuando aí, 37ª profissão do futuro. Já que ele gostaria de ser um testador de cama, um dormidor profissional, esse aqui seria legal pra ele. Não pra ele exercer, mas pra ele contratar. Cinegrafista de experiências. Esse cara, ele vai viver experiências por outras pessoas, vai gravar e vai apresentar pras pessoas. Cinegrafista de experiências. Tá contratado ali? Isso é assustador. Maravilhoso. Agora quem é que vai pagar pra um fela da puta desse viver? Pois é, eu tava pensando justamente do outro lado. Eu acho que fiquei com pena da pessoa que pluma, compraria, né? Isso. Editor de podcast. Puta que pariu. Eu não seria, mas eu não tenho escolha. Acho que cobrimos tudo, já falamos mal de várias profissões. Com certeza, se você se sentiu ofendido em alguma profissão, por favor, comente aí no... Acho que amanhã, a partir de amanhã, eu vou começar a distribuir uns currículos em algum lugar que aceite. Editor de podcast normalmente é remunerado? Claro que não. É um trabalho voluntário, sem fins lucrativos. Tem que ser com amigos da escola. É altamente humanista. Exatamente. É realmente. Só pode ser remunerado depois de 100 mil inscrições no iTunes. Falando em sovaco, o meu já tá vencido. Olha só, saí daqui 10 horas da manhã, voltei quase na hora de começar o podcast, né? Então, tô perdi a... Tá bem azedinho. Então pronto, já tem uma profissão aí que tu já pode colocar no teu rol de carreira aí. Cheirador de sovaco. É isso aí, a gente fechou com chave de ouro. A gente vai ficando por aqui, depois dessa bizarrice. Obrigado aí, porque quem teve paciência de escutar, saco de escutar. Até o próximo NHS. Valeu, galera. Abração a todos, mano. Falou. Boa noite. Falou. Falou. Valeu.